A cama bagunçada mostra um mau sinal. Já que eu não estava aqui, o que aconteceu? O coração dispara, eu tô passando mal. O clima é diferente, o cheiro não é meu. O buquê em minhas mãos era pra uma surpresa, mas ela não está aqui pra receber. Na mesa vela acesa, uma sobremesa, o vinho em uma taça não é pra eu beber. O cachorro está preso todo enciumado, a banheira de espumas é pra torturar. O espelho refletindo meu rosto cansado de ter procurado flores pra presentear. Mulher bandida, agiu com covardia, isso não se faz. Depois vem me dizer que só homem que trai, que só homem que trai. Mulher bandida, pagando de inocente, de boa menina, vai aprender na dor que a solidão ensina. Vai se arrepender de destruir minha vida. De espumas é pra torturar. O espelho refletindo meu rosto cansado de ter procurado flores pra presentear. Mulher bandida, agiu com covardia, isso não se faz. Depois vem me dizer que só homem que trai, que só homem que trai. De boa menina, vai aprender na dor que a solidão ensina. Vai se arrepender de destruir minha vida. Mulher bandida, agiu com covardia, isso não se faz. Depois vem me dizer que só homem que trai, que só homem que trai. Mulher bandida, inocente, de boa menina, vai aprender da dor que a solidão ensina. Vai se arrepender de destruir minha vida. Ela, ela. A banheira de espumas é pra torturar.